faça qual que for, se não é nós quem é. Aqui só os patrão, é nós por nós na fé. Leva ela pra jantar, puxa a cadeira, né? Depois de abastecer, arrasta a nega Zé. Deixa a noite embalada de carro ou a pé. Quem tira é onde é nós, vem nega, vem na fé. Deixa a noite embalar, motel ou cabaré. Não vou mentir pra você, é tudo que nós quer. Haha, gata, eu sei, cê quer dançar, ver a noite brilhar no friozinho da beira-mar, vem cá. Só quero te abraçar, no seu corpo encostar, ativar a química, nega. Cê sabe onde quer chegar, não me faz esperar pra dar pra trás na hora cá, nega. Não posso te dar uma, mas te faço gozar. Cê me gabar, cê quer provar. E compassa qual que foi, se não é nós quem é. Aqui só os patrão, é nós por nós na fé. Leva ela pra jantar, puxa a cadeira, né? Depois de abastecer, arrasta a nega Zé. Deixa a noite embalar de carro ou a pé. Quem tira é onde é nós, vem nega, vem na fé. Deixa a noite embalar, nós é o cabaré. Não vou mentir pra você, é tudo que nós quer. Gata, não minto quando eu digo quanto preciso do teu carinho, do teu instinto, sempre comigo. Quando eu preciso, luta comigo. Eu tive você, mas vacilei. Eu tive você, mas eu ferrei. Eu tive você, não valorizei. Eu tive você, vivi como um rei. Eu perdi você, porque vacilei. Eu perdi você, porque sempre ferrei. Eu perdi você, não valorizei. Eu perdi você, não sou mais um rei. Essa preta já sabe como chegar. Sempre nos tiro louco só pra incomodar. As negras saque viaja, vejo daqui. Sempre ligado buscando motivo pra sorrir. E compassa qual que foi, e compassa qual que foi. E compassa qual que foi, se não é nós quem é. E compassa, e compassa, e compassa qual que foi. Qual que foi, qual que foi, se não é nós, não é nós, não é nós quem é.